porque o Senhor quer nos levar a estudar sobre a autoridade ministerial. Por que o Senhor está nos levando a estudar? Primeiro, há no coração de todo filho amado um desejo ardente de agradar mais ao seu pai. Eu me lembro, alguns dias atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu precisava falar com aquele. E eu não estava conseguindo ligar de onde eu estava. Então eu liguei para minha casa, onde eu podia ligar a cobrar. E o Rafael, meu filho mais velho, fazer 10 anos semana que vem, atendeu o telefone. Eu falei assim: filho, liga para a Tiaqueu e pede a Tiaqueu para me ligar aqui. Aí desliguei o telefone e fiquei esperando. O tempo foi passando e eu vi que estava demorando. E eu me lembrei assim: não tem jeito de ligar. O telefone da casa onde ela está não faz ligação internacional. Encontrei uma outra forma e consegui falar com aquele. Quando eu terminei de falar com aquele, eu resolvi o que eu precisava resolver. Eu me lembrei do Rafael. Será que ele conseguiu falar? Se ele não conseguiu? Aí veio o meu coração: ele conseguiu falar e ele está tentando falar comigo. Aí eu liguei para ele e ele falou assim: pai, eu não consegui falar com a Tiaqueu e eu estava tentando falar com você aí para te falar que eu não consegui falar com a Tiaqueu, mas eu não estava conseguindo a ligação para ir. Aquela coisa assim, só quem é pai e está experimentando pode entender. Assim, 10 anos, a preocupação, o cuidado dele. Pai, eu ia te ligar de novo para falar que eu não consegui falar com a Tiaqueu, mas eu não estava conseguindo falar aí. Eu vi no coração do Rafa o desejo de me agradar. Ontem nós estávamos aqui montando as coisas, estava ele aqui: pai, isso aqui liga onde? Isso aqui põe, posso fazer isso, pai? Posso? Hoje de manhã ele já estava ali no computador porque ele queria ajudar, queria ligar, o desejo de agradar ao seu pai. Você tem desejo de agradar ao seu pai, irmão? Você já parou para ficar assim, prostrado na presença do Senhor e falou assim: Senhor, eu quero te agradar, Senhor? Já parou para perguntar assim: Senhor, eu estou te agradando? Jesus, eu estou te agradando? O Senhor tem estado feliz comigo? Senhor, durante esse dia, o Senhor ficou feliz comigo? O desejo de todo filho amado é agradar ao Pai. Mas nós não podemos agradar ao Pai. Pai, eu não consigo ligar aí para os Estados Unidos. Eu queria fazer isso para você, mas eu não consigo. Não tem problema, filho. Eu ligo para você. Amém. Pai, eu não consigo te agradar. Quem sou eu, pai? Eu sou um pecador limitado. Eu estou enfrentando essas lutas, eu estou enfrentando as dificuldades. Quem sou eu para te agradar? Não tem problema, filho. Eu abro o caminho para você me agradar. Eu faço tudo o que for preciso para você ter a alegria de me agradar. E eu ter a alegria de te ver querendo me agradar. Por isso eu derramo sobre você o meu Espírito, que Ele vos ensinará todas as coisas, e Ele fará com que você seja alguém com um caráter parecido com Jesus, e isso é o suficiente para eu ficar todo alegre, orgulhoso, agradado, realizado como Pai. Glória a Deus. Será que Deus está preocupado em ter obreiro só? Precisamos de nada, podemos sentar, o Espírito Santo vem e faz o que Ele quiser. Os discípulos ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles não sabiam, talvez um conversasse com o outro: está demorado, mas espera. Ele falou para esperar. Podia pedir o Pedro para ir cantando uma música. Temos que fazer alguma coisa, não podemos. O ano está passando e nós não fizemos nada, nenhuma programação especial, nada. Nós não temos que fazer alguma coisa. Pode até ser que alguém tenha se incomodado ali entre os 120. Como nós nos incomodamos, como o povo se incomodou. Cadê Moisés? 40 dias orando só? Essa igreja, o pastor só quer orar agora, quer que para tudo. Para tudo. Chorem os ministros no altar. Rasguem as suas vestes, rasguem o coração. Para quê? Para gastar tempo com o Senhor. Para quê? Para receber o poder. Só isso já começa a ser o suficiente para que Ele seja agradado. E eu me realizo, você se realiza. E ouvi do Senhor, filho, eu amo você. Você vai ouvir de Deus, irmão. Enquanto estiver ministrando louvor, Deus vai falar com você, filho, eu gosto quando você leva o meu povo à minha presença. Eu amo quando você se quebranta na minha presença. Filho, eu gosto quando você abre mão de tudo e vem para a minha presença. Se você ainda não ouviu, vai ouvir. Queremos te agradar, Pai.